És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Tudo que tem, totalmente tem. Tudo que sou, totalmente tem. Abra sua boca, levanta tua voz e diga pra Ele o quanto você o ama. Ele está aqui nesse lugar. Abra seu coração pra Ele. Adore, adore, adore, adore o Senhor que está nesse lugar. Tudo que sou, totalmente teu. Tudo que tenho, totalmente teu. Tudo que sou, totalmente teu. Eu te amo, eu te amo.